Alô? Quanto prazer ouvir sua mensagem de paz e de carinho. Após o sinal, deixe o seu recado e nós entraremos em contato com você. Uma pergunta apenas. Vocês não acham que Arafat parece João Bosco? Fala a verdade. Com toalhas na cabeça? Olha o nariz do cara. Putz!